coração, eu arriscava a minha vida pra domar qualquer pagão. Oi, vida minha, oi, vida minha. Eu laçava burro bravo e chegava no morão. Aí eu machucava a terra de subir poeira no chão. Oi, vida minha, oi, vida minha. Eu lutava em burro chuco e também em redomão. Aí eu calçava o par de espora com bem dor no coração. Oi, vida minha, oi, vida minha. Do que eu tinha mais vergonha era a filha do patrão, a caçoar dando risada. Olha só o jeito do peão. Oi, vida minha, oi, vida minha. E uma feita no rodeio, eu cismei de ser campeão. Vi a morte pelos olhos do descer um chapadão. Oi, vida minha, oi, vida minha. O machão pulava alto e formava serração. Aí eu passei por meu benzinho e nem pude dar a mão. Oi, vida